problemas. Essa é uma história que acontece todos os dias, nas favelas, morros e periferias. Trabalhador que morre com uma bala perdida é mais um pai de família que perdeu sua vida. Menina nova por dinheiro se prostituindo, quer vida fácil, é, vai se iludindo. Enquanto isso o playboy vive na boa, viaja pro exterior, gasta dinheiro à toa. Povo sorrindo, achando tudo lindo, escravidão de sol a sol, domingo a domingo. Salário mínimo, sem reclamação, não quer criar problema, nem irritar o patrão. Mundo cão, um dia terá de mudar, Jesus irá voltar pra revolucionar. Que é pra mandar todos os problemas que um dia eu vi, é, pra uma cidade muito longe numa daqui. Numa cidade muito longe daqui, que tem favelas que parecem as favelas daqui, e tem problemas que parecem os problemas daqui. Existem homens maus, sem alma e sem coração. Existem homens da lei com determinação. Mas o momento é de caos, porque a população, na brincadeira sinistra de polícia e ladrão, não sabe ao certo quem é, quem é herói ou vilão. Não sabe ao certo quem vai e vem na contramão. Ele é o certo no lugar errado. Não sabe ao certo quem é, quem é herói ou vilão. Não sabe ao certo quem vai. Porque tem homem mau que vira homem bom. Porque tem homem mau que vira homem bom. Quando ele banca o remédio, quando ele compra o feijão, quando ele tira pra dar, quando ele dá proteção. Quando ele dá proteção. Porque tem homem da lei que vira homem mau. Porque tem homem da lei que vira homem mau. Quando ele vem pra tirar, quando ele caga no pau, quando ele tem que salvar e sai matando geral. Sai matando geral. Não é o fim da guerra, essa é a única certeza. E tanto lá como cá, ladrão que rouba ladrão, não tem acerto, é pedido, errou, não tem perdão. Quem fala muito é X9, mas o X do problema tá na corrupção. Vai vendo, um dia o bicho pegou, o couro comeu. E aí, meu compadre, foi a Vera, daquele jeito, vagabundo. Bateu de frente um bandido e um subtenente lá do batalhão. Foi tiro de lá e de cá, balas perdidas no ar. Até que o silêncio gritou, dois corpos no chão, que azar. Feridos na mesma ambulância e na dor de matar. Mantendo a distância, não deu pra calar. Polícia e bandido trocaram farpas, farpas que mais pareciam balas. E o bandido falou assim: você levou tanto dinheiro meu, agora tá querendo me prender. Eu te avisei, você não se escondeu. Deu no que deu e a gente tá aqui, pedindo a Deus pro corpo resistir. Será que ele tá afim de ouvir? Você tem tanta bazuca, pistola, fuzil e granada. Me diz pra que tu tem tanta munição. É que além de você, nós ainda enfrenta um outro comando, outra facção, que só tem alemão sanguinário. Um bando de otário, marrento querendo mandar. Por isso que eu tô bolado assim. Eu também tô bolado sim. É que o judiciário tá todo comprado, e o legislativo tá financiado. E o pobre coitado que joga seu voto no lixo, não sei se por raiva ou só por capricho, coloca a culpa de tudo nos nomes do camburão. Eles colocam a culpa de tudo na população. E se eu morrer, vem outro em meu lugar. E se eu morrer, vou me condecorar. Se eu morrer, será que vão lembrar? E se eu morrer, será que vão chorar? E se eu morrer? E se eu morrer? E se eu morrer? Chega de ser subjugado, subtraído, subnutrido. Um submandido de um submundo. Um subtenente de um sublugar. Um subpaís, subinfeliz. O que meu povo tá morrendo. Meu sangue tá no chão. Moleque novo se envolvendo. Meu sangue tá na nova engravidando. Tá no chão, chão. Porque o bicho tá pegando. Que tem favelas que parecem as favelas daqui. Que tem problemas que parecem os problemas daqui. Daqui. É que ruim ali do problema.